Toma rebolada na minha piroca. Deixa elas passar, deixa elas dançar, que o R7 vai mandar. Você vai mamar meu pau, você vai vai mamar meu pau, vai mamar meu pau, você vai mamar meu pau. Novinha, joga top, peca na minha pica e quica, e nessa levada tu desliza. Top, peca na minha pica, top, peca na minha pica, top, peca na minha pica. Você vai mamar meu pau, você vai vai mamar meu pau, vai mamar meu pau, você vai mamar meu pau. Ô novinha, joga top, peca na minha pica e quica, e nessa levada tu desliza. Top, peca na minha pica, top, peca na minha pica, top, peca.